A vida venceu. A vida venceu. A vida venceu. A vida venceu. A vida venceu. Já se pode analisar os ossos, fazer DNA de quem já morreu. Alterar os traços na imagem da foto de alguém que desapareceu. Mas quem poderá me explicar o mistério da morte pra eu entender? Pois a morte, quando leva alguém, fica dono dela e não quer devolver. Ninguém poderá trazer notícias depois que interrompem as conexões. Pois se rompem todos os contatos e o corpo físico perde as reações. Mas houve um que contra a morte no mundo dos vivos sem medo lutou. Feriram a sua matéria, mas o seu espírito não derrotou. O céu se transformou em trevas e como um protesto o sol escureceu. O mundo viu quem é mais forte, o mistério da morte e a vida venceu. Jesus pegou o inimigo que pensou ser imbatível, humilhou e esmagou debaixo dos seus pés. Tomou a chave do inferno, destruiu o seu império, exterminou o seu mandato, derrotado é. O corpo transformado em glória mudou toda a nossa história. Hegemonia do pecado pescaria o chão, levou o inferno à decadência, decretou sua falência. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu, não recuou, doou a sua vida por você e eu. Cristo venceu, o céu festejou, nos fez um escolhido, mas que vencedor. Cristo venceu, não recuou, doou a sua vida por você e eu. Cristo venceu, o céu festejou, nos fez um escolhido, mas que vencedor. Ser imbatível, humilhou e esmagou debaixo dos seus pés. Tomou a chave do inferno, destruiu o seu império, exterminou o seu mandato, derrotado é. Um corpo transformado em glória mudou toda a nossa história. Hegemonia do pecado fez cair ao chão, levou o inferno à decadência, decretou sua falência. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu, não recuou, doou a sua vida por você e eu. Cristo venceu, o céu festejou, nos fez um escolhido, mas que vencedor. Cristo venceu, não recuou, doou a sua vida por você e eu. Cristo venceu, o céu festejou, nos fez um escolhido, mas que vencedor. Jesus pegou o inimigo que pensou ser imbatível, humilhou e esmagou debaixo dos seus pés. Tomou a chave do inferno, destruiu o seu império, exterminou o seu mandato, derrubou.